cores e valores. Negrita na pista, vê no desacredita. Visto preto e amarelo, a gente se identifica. Coisa nossa é a zica, pode ficar que é teste. Brisa fria do sul ou o calor do nordeste. O que tá tendo no momento é libra, euro e o dólar. No chat de Corolla, nós também tá afim. O certo é certo, tiozinho, pastor, ore por mim. Muito esforço na obra, tenho gana de sobra. Verde, relva, linda, flor, rico, fruto, penhor. Na medida do possível, vou louvando o Senhor. Dinheiro é bom, nunca bom, Nova York onde for. Pessoa determinada, demonstrando valor. Vou nessa.